Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jens. Leitura autorizada pela BV Books. Espiritualidade Subway. Tudo bem, então podemos concordar que muitas das pessoas que abandonaram a igreja e o cristianismo histórico tem uma razão legítima para esse abandono. Elas estão desiludidas com a hipocrisia que vem no cristianismo tradicional, mas não estão dispostas a constatar a veracidade disso como um todo. Além disso, pessoas espiritualizadas, porém não religiosas, que abandonaram sua fé antes, anseiam abraçar uma fé mais vibrante e autêntica. Se você está desiludido com os cristãos e com o cristianismo, mas está buscando uma fé mais vibrante e autêntica, e anseia ter um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, nós admiramos. Se você está cansado dessas hipocrisias na religião, está em boa companhia. Jesus condenou as pessoas religiosas hipócritas mais do que qualquer outra pessoa, mas nós também precisamos alertá-lo. Uma coisa é abandonar a igreja e o cristianismo histórico, mas você irá substituí-lo com o quê? Que tipo de experiência espiritual você está buscando? Não desmereça o cristianismo por causa de seus seguidores fracassados. A Bíblia diz que todas as pessoas são pecadoras. Os cristãos não são uma exceção, por isso devemos esperar esse comportamento. Foque na verdade em vez de focar nas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas espiritualizadas, porém são religiosas, estão adotando um tipo de espiritualidade Subway. Você conhece o tema do Subway? Monte o seu sanduíche. Em vez de aceitar o que está no menu, você pode inventar o seu próprio sanduíche, preparado do jeito que você gosta. O mesmo pode acontecer com a fé. Por que acreditar em um Deus que as outras pessoas seguem quando você pode ter um Deus ou deusa do jeito que você gosta? Heather Carrion, uma escritora de Nova York que se considera espiritualizada, porém não religiosa, adotou uma espiritualidade misturada com diferentes partes de religiões tradicionais. Eu não preciso me definir para nenhuma comunidade, me colocando em uma caixa com uma etiqueta batista, católica ou muçulmana, disse ela. Quando eu morrer, acredito que toda a minha prestação de contas será feita com Deus. E quando entrar no reino eterno, não passarei pela porta com uma etiqueta. Você pode não se identificar com a posição de Heather, mas muitas pessoas se identificam. Por isso precisamos apertar o pause e tratarmos desse assunto. Antes de passarmos para a última parte deste capítulo, que fala sobre a autêntica história do cristianismo, precisamos questionar por que as pessoas abandonam o cristianismo ou substituindo por espiritualidade Subway, pelo deísmo moralista, terapêutico ou pelo evangelho segundo Steve Jobs. Razões pelas quais as pessoas abandonam o cristianismo. Ao longo dos últimos anos, muitas pessoas, incluindo um crescente número de jovens adultos saindo da igreja e do cristianismo tradicional em favor de uma experiência espiritual diferente. O nosso amigo Drell Dick, escritor do ChristianToday.com e autor de excelentes livros Generation X Christian, Why Young Adults Are Leaving the Faith and How to Bring Them Back, identificou 6 tipos de ex-cristãos e as razões pelas quais eles abandonaram o cristianismo. Abandono pós-moderno. Rejeito a exclusividade das afirmações do cristianismo e da moral absoluta. Retrocesso. Foram magoados por cristãos considerados autoridades espirituais. Abandono moderno. Não tem problemas com as afirmações sobre a verdade e irão prontamente discutir suas convicções, mas qualquer verdade além do alcance da ciência é descartado como superstição. Neopagãos. Trocaram a fé cristã pelas espiritualidades baseadas na natureza como a Wicca. Rebeldes. São teimosos e obstinados, acham difícil submeter-se à autoridade de Deus e não querem que ninguém diga a eles o que fazer. Indecisos. Não sofrem de crises intelectuais ou abandonam a fé de forma consciente. Eles simplesmente se afastam. Talvez você consiga se identificar em alguma dessas 6 categorias, ou para você, talvez a combinação dos fatores seja mais apropriada. Talvez você se identifique com a experiência de muitos que cresceram em um lar onde as ideias e os valores cristãos foram ensinados, mesmo sendo exatamente um modelo, mas passa por uma crise de fé quando for para a faculdade. Alguns estudos mostram que quase 3/4 dos jovens adultos que um dia foram para a igreja e tiveram pelo menos um entendimento rudimentar sobre a fé cristã acabaram abandonando a fé após entrar para a faculdade. A história de Povitz é típica. Fé e pressão social. Povitz é um psicólogo que cresceu em um singelo lar cristão no Centro-Oeste. Tornou-se ateu na pós-graduação e permaneceu assim até a sua reconversão de volta ao cristianismo com quase 40 anos. Embora tenha negado isso naquela época, hoje ele tem consciência de que as razões que o levaram a se tornar ateu por quase 20 anos eram superficialmente intelectuais e sem uma profunda base de reflexão. Em vez de raciocinar sobre o seu caminho em suas convicções ateístas, ele simplesmente socializava com os ateus. Ele cita 3 razões para a sua conversão inicial. Primeiro, ele vivia sob um nível de mal-estar social proveniente do Centro-Oeste. Parecia terrivelmente cego, provinciano, classe média e restrito. Ele queria fazer parte de um mundo secular e glamouroso da Universidade de Michigan quando chegou ao campus com um estudante. Imagina os jovens vindo de Nova York, Los Angeles, Chicago ou qualquer outra cidade ou campus, constrangidos com a sua educação fundamental. Esse tipo de socialização, diz Witz, afastava muitas pessoas de Deus. Em segundo lugar, ele queria ser aceito pelas pessoas poderosas e influentes na área da psicologia. Seus professores em Stanford tinham 2 coisas em comum: sua intensa ambição e a sua rejeição à religião. Witz conclui: nesse ambiente onde eu aprendi a me vestir como um estudante da faculdade, vestindo as roupas adequadas, aprendi também a pensar adequadamente como um psicólogo, melhorando de maneira ateísta e cética as ideias e atitudes. O terceiro fator era conveniência pessoal. Witz explica: o fato é que é muito inconveniente ser um crente sério no mundo neopagão de hoje. Eu teria que abrir mão de vários prazeres e de alguma parcela de tempo, e não tinha muito dinheiro para fazer nada disso. Até onde sei, depois de começar a acreditar em Deus, as pessoas muitas vezes enfrentam dúvidas quando percebem que o cristianismo pode ser inconveniente. Levando esses 3 fatores em consideração, podemos ver quantos jovens abandonam sua fé. Quando alguém vai para a faculdade, onde há nenhuma estrutura, e a distância da família muitas vezes cria um desejo ainda maior de pertencer à multidão, dado que nós somos ovelhas, propenso a vagar, Isaías 53:6, não é de se admirar que tantas pessoas abandonem a sua fé em meio à pressão social, seja na faculdade ou mais tarde na vida. A principal razão pela qual uma pessoa abandona o cristianismo. Como já dissemos, todas essas razões comuns que fazem as pessoas abandonarem a fé cristã, e enquanto você continua a sua busca por Deus, poderá identificar-se com uma ou mais delas. Mas pode haver uma razão maior do porquê as pessoas abandonam a fé cristã ou recusam-se a aceitá-la em primeiro lugar. De fato, em nossa opinião, esta é a principal razão. Está pronto? Pois bem. A principal razão pela qual as pessoas se afastam do cristianismo deve ser o fato de que ele afirma ser o único detentor da verdadeira história. Tim Keller, pastor-presidente da Redeemer Presbyterian Church em Nova York, vai mais longe e diz que as afirmações do cristianismo a respeito da verdade exclusiva é a principal razão pela qual as pessoas se tornam céticas em relação a Deus. Não é que os cristãos não acreditem em suas histórias, eles acreditam. Mas muitos deles, principalmente jovens, se sentem desconfortáveis com a afirmação de que as pessoas' convicções são as únicas válidas. Eles irão dizer algo como: eu acredito que o cristianismo seja verdade, mas Deus é demasiado amoroso para condenar as pessoas que têm convicções diferentes das minhas. Eles querem que Deus seja generoso e não julgador. Por isso, chego à conclusão de que todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa. Sobre essa ótica, Deus vive no topo de uma enorme montanha e todas as religiões e sistemas de crenças no mundo são como diferentes trilhas que levam ao topo. Assim como toda trilha por fim alcança o cume, seguindo esse raciocínio, toda religião alcança Deus. Os cristãos podem até pensar que estão fazendo um favor aos não cristãos ao dizerem que eles podem ser salvos, contanto que acreditem em Deus. Só há um problema com esse pensamento: todas as religiões não podem ser verdadeiras, porque todas as religiões são diferentes e mutuamente exclusivas em diversos pontos, principalmente quando escalamos o ponto mais alto da montanha. Por exemplo, na base da montanha, cristianismo e islamismo concordam que há somente um Deus, mas quando começamos a comparar as características do Deus de Quran, Allah com o Deus da Bíblia, Jeová, logo encontramos a diferença. O estudioso em religião Stephen Protheron, professor de Boston University, fala sobre isso mais claramente. A noção de fingir o pluralismo, que todas as religiões são essencialmente a mesma, pode ser até intencionada, mas é perigosa, desrespeitosa e falsa. Protheron escreve: os cristãos que pensam que estão fazendo um favor aos não cristãos ao dizerem que eles também poderão ser salvos, ignoram o fato de que judeus, muçulmanos, budistas e confucianos não acreditam em pecado e não focam na salvação. A realidade é que cada religião faz afirmações exclusivas sobre a verdade. Todas acreditam que têm a visão correta sobre a verdade quando a relacionam com Deus ou deuses, karma ou qualquer outro ensinamento que a religião em particular ensine. Então, por que o cristianismo é o mais criticado quando se trata de afirmações exclusivas sobre a verdade? Porque a nossa cultura parece dar passe livre para outras religiões, mas é severa com os cristãos por causa da convicção de que, para ser salvo, é preciso acreditar em Jesus. Bingo! Aqui está a razão. Jesus. Há diversos fatores sobre o cristianismo que o tornam único entre outras religiões do mundo, mas esse é o maior. Todas as religiões consideram Jesus de uma forma ou de outra, mas somente o cristianismo afirma que Jesus é o único caminho para Deus. Além disso, Jesus é a única figura religiosa que fez a incrível afirmação: eu sou Deus. Não há como contornar o fato. E é isso que deixa as pessoas incomodadas. É por isso que vários filmes famosos que trazem uma mensagem cristã, como filmes de Um Sonho Impossível e O Livro de Eli, dois exemplos recentes que falam de Deus, mas não de Jesus. Vamos tratar dessa afirmação com mais detalhe quando chegarmos à quinta sinalização. Mas para o objetivo deste capítulo, queremos revisar com você como a cultura tentou lidar com a exclusividade das afirmações do cristianismo sobre a verdade. Isso irá ajudá-lo a separar a sua própria visão e sentimentos enquanto continua a sua busca por Deus. Para por aqui hoje, e amanhã terminaremos o capítulo 2. Beijo, beijo e até amanhã!